Bodega Sati. Forever you and me. Oh, dance with me. Oh, dance with me. Come, baby, baby, dance with me. Wind and rain and sun. Forever you and me. Oh, dance with me. Maguila. Destaque internacional. Cortesia de linhas aéreas Dona. Viaje sempre pela Dona. Sachlenga. Qu'est-ce que sachlenga chez moi, chérie? Putain. Je bouffe des chaussettes en regardant avec Hélène quelques films en scène. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle vaut des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon. Du boudin, des agrafes, des nuggets et du mouton. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul. Tu pues du cul.

lembra mais de ei, flor, aquele cravo de juntinho seu. Amor, nosso brinquedo no pé de joá. Ei, flor, não esconda, vê se vem me dar. Esqueceu de mim. Não acredito no que vejo, pois sei que o seu desejo era me amar até o fim. Ei, flor, a teu cheiro você

E o meu celular aqui com a tela trincada, o Android 4 ainda é melhor do que estas coisas aí, que são caras, só tem status. Mas, enfim, vamos de abraço, pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! É, rapaz, é a nossa bodega velha de guerra, sacudindo todo o país neste fim de semana. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal do Instagram que tá seguindo a gente. E estamos chegando nos 700 seguidores, hein? Alô, alô, você que ainda não seguiu a gente, siga. Abraço ao meu patrão Reginaldo Torres Júnior, grande RTJ, um grande nome aí da equipe da EVTV, meu colega de trabalho, aldeias colegas de trabalho, mas você é da Guarda Montada do Canadá, você é da caravana de qual? Você é de Itaquaquecetuba ou de Pindamonhangaba, mas oi! E vou mandar um abraço também aqui ao meu patrão Danilo Normal, tá aqui seguindo a gente, Prefeitura de Bagaceiras, Topegi, Luciano Oliveira Rádio, Caleb Obadias, pessoal da Rádio Vocal Hits de Guarujá, em São Paulo, Renatur, Thales Lopes 45, Wellington Silva 2323, Rádio Barreirinha, Eletrônica Sinal, do meu patrão Sinal do Luá, em Caxias, Maranhão, e bem lembrado, um abraço ainda ao meu amigo que flagrou nosso programa, tava lavando o carro lá, tava lavando a calçada de casa, flagrou nosso programa, e eu conhecia ele já de outras paradas, mas ele disse, eu não sabia que tu apresentava um programa aqui na rádio da minha cidade, rapaz. É o meu amigo Jardel Almeida, lá da TV Guará de Caxias, Maranhão. Gente finíssima, um excelente profissional. É uma honra ter você como nosso ouvinte. Um abraço a toda a galera aí da Guará, da Nordeste FM e da Paraíso FM 89,1, onde o nosso programa passa aí em Caxias, Maranhão. Muito bem. Você que ainda não segue a gente no Instagram, siga arroba bodega do Maguila, tá bom? Repete, Mr. Eibar, nossa arroba, por favor. Arroba bodega do Maguila. Show de bola. Valeu, Mr. Eibar.